Quando você chega com o meu zero, eu vou ter estabilidade. Thank you. está estabilizado no nosso radiador. Apenas que nós vamos na parte 2 para fazer o seu teste, na nova agora para 3. Ao desligar o final, que ele vinha até lá, está estabilizado no nosso radiador.

para a página 10, General Osório 14. Thank you.